6. The Roger is an 06. Passando o jornal 70, frequência 122.35, alterna 122.8, bom dia. 2, Campanil 160, Senador do Centro, Rio, frequência 1, 2, 5, 2, 4, 5, Alterno 2, 25, Boliante.

Papa. Delta Vehicle, 050. Iceball Tampa and Ground, 3-0. Level 160, contact ground, 6 centers, frequency 125, to small 45, or 126, to small 35. 2 mil pés de cimento, multiplicar em cima, multiplicando a base pela direita do sistema 7. 2, motor opção para fugir visual para a pista 97, curva esquerda para o 055. Boa noite, Star 62, 12. Tá entrando na final da 17. Star 62, 2, tem pouso autorizado na 17, o vento é 080 graus, 15 nós. 08 graus, 159, 62, 12. Fundo, 0612.